tanto sol. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Thank you. beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, beber em malga que esconda, um beijo de mão em mão. Era o vinho que me deste, a água pura, fruto agreste, mas a tua vida não.

Este é o Canal 2. Thank you. assim. Olá, que fácil é sentir outra vez antes de partir. Olá, que mais posso fazer? Onde todos vão dançar,